uma boa tarde a todos. Boa tarde. Que a paz, o amor de Jesus esteja com todos. Nosso tema para esta tarde é o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo: Ajuda-te e o céu te ajudará. Essa é uma das passagens do Evangelho mais alentadoras, é uma das passagens mais confortadoras que nós temos e que é um grande estímulo para a nossa vida. É uma passagem que Jesus disse: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pedi e obtereis. E depois Jesus explica por que nós podemos, nesse esforço, nessa luta, conseguir aquilo que nós desejamos. Ele explica fazendo uma comparação, dizendo que se os homens dão boas coisas para os seus filhos, e ele faz a comparação, se o filho pede pão, o pai não dá pedras. Se o filho pede peixe, o pai não dá uma serpente. E ele conclui dizendo, quanto mais Deus dará boas coisas àqueles que lhe pedirem. Então Jesus, nessa mensagem, nesse ensinamento, ele mostrou que o homem pode esperar muito da providência divina, que o homem pode alcançar muito daquilo que Deus tem a oferecer. Só que Jesus colocou algo como condição. Para a gente achar alguma coisa, a gente primeiro tem que buscar. Para a gente poder ganhar, primeiro a gente tem que pedir. Nessa condição, Jesus estava ali deixando implícito algo que somente 2000 anos aproximadamente depois nós poderíamos entender com clareza o que ele queria realmente dizer. Quando ele disse buscar e achareis, ele já estava prenunciando o quê? Algo que mais tarde os espíritos superiores explicariam na França do século XIX para Allan Kardec, quando ele então escreveria as explicações que nós temos lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Lá, Kardec vai fazer a seguinte colocação, que o buscar e achareis é semelhante a um outro ensinamento, o ajuda-te e o céu te ajudará. E ali ele desenvolve essa explicação, nos falando o quê? Que ao longo da história do homem no planeta, o homem vem conquistando muitas coisas. São todas concessões divinas. Todo o conforto, todo o progresso que nós temos, são concessões divinas. E elas só aconteceram por quê? Porque o homem se esforçou, trabalhou e lutou para alcançá-las. O homem vem ao longo de muitos séculos lutando contra todas as adversidades da vida material. Quantos problemas, quantas dificuldades, quantos impedimentos no passado a humanidade enfrentou, e o homem, através da sua inteligência, ele soube encontrar soluções e ele soube contornar esses problemas. Houve uma época que o homem estava exposto às intempéries, às tempestades, ao frio, e o homem desenvolveu, através da sua inteligência, o quê? A capacidade de criar roupas, de habitar construções que o abrigasse, que o protegesse. Isso tudo empregando a inteligência, que é uma qualidade que Deus confere a todos os seus filhos. Inicialmente, ele nos oferece algo muito pequeno dessa inteligência, e que ao longo do nosso esforço, ao longo do nosso trabalho insistente, nós vamos desenvolvendo. Normalmente, quando a gente pensa em inteligência, a gente pensa naquelas pessoas que mais se destacam, nos cientistas, nos pesquisadores, naquelas pessoas que se destacam por terem títulos, como um médico, um pesquisador, um advogado, mas a inteligência é um atributo do espírito, e nós somos espírito, e nós temos esse potencial, e é graças a ele que nós temos as condições que atualmente nós temos. O que conseguimos hoje da vida é resultado dessa grande luta que nós temos enfrentado no planeta para superar os impedimentos, as dificuldades e empregar essa inteligência. Então ali, nesse capítulo 25 do Evangelho Segundo o Espiritismo, Kardec destaca a importância que o homem tem de empregar a sua inteligência para encontrar a solução dos seus problemas. É importante que entendamos, então, se não realizarmos essa tarefa de empregar o conhecimento e a nossa capacidade de pensar na solução dos problemas, nós passaremos indefinidamente por eles e sofrendo. Nós vivenciaremos muitas vidas, não só essa, mas muitas e muitas vidas seguintes, se simplesmente vivermos, se simplesmente deixarmos nos levar pelos acontecimentos da vida. E muitas pessoas, às vezes, quando se avaliam, refletem sobre a sua existência, pensam: poxa, minha vida não é feliz, minha vida ela não é plena, minha vida ela é vazia. Mas por quê? Muitas vezes o indivíduo só se deixa levar pelas circunstâncias da existência. Ele vai vivendo. Ele aplica na sua vida aquele princípio que está implícito na música, muito legal para um momento de descontração, mas que não é adequado para orientarmos a nossa condição existencial, a nossa vida. Deixa a vida me levar, vida leva eu. O homem, quando vive nesse estado de se deixar levar pelos acontecimentos, ele não está empregando de maneira adequada todo o seu potencial para alcançar esse bem maior que todos desejam, que é a felicidade. Portanto, se quisermos uma vida mais feliz, uma vida plena, nós temos que aplicar a nossa inteligência na solução dos nossos problemas para alcançar esse estado de bem-estar na vida. Não podemos simplesmente nos deixar levar pelos acontecimentos da vida. Por isso que devemos realizar esse trabalho intelectual, esse trabalho de empregar a inteligência na solução dos nossos conflitos existenciais, na solução dos nossos problemas. Aí nós estaremos cumprindo isso que Jesus ensinou: buscai e achareis, ajuda-te e o céu te ajudará. Porque nós necessitamos fazer algo por nós mesmos para que a providência divina faça por nós muito mais. Nós precisamos nos mexer, nós precisamos andar, nós precisamos nos esforçar, nós precisamos evoluir para alcançar bem-estar, para alcançar um estado de vida que nós possamos dizer: poxa, eu sinto-me feliz por viver. Então esse trabalho, ele é imprescindível, ele é necessário. Muitos já conquistaram a propensão e a qualidade de ser um trabalhador, ser alguém ali que cumpre seus deveres materiais diariamente, levanta-se sem dificuldade, trabalha, esforça-se, busca e luta para conquistar coisas melhores. Mas muitas vezes as pessoas, nessa luta diária, se esquecem que nós também temos um trabalho a realizar como seres espirituais, como espíritos, como seres que estão em evolução. E esse trabalho é justamente isso que nós vimos aprendendo com os ensinamentos dos espíritos superiores. Nós estamos nessa escola que o Espiritismo é, justamente para aprender como, aplicando conhecimento espiritual, melhorar as nossas condições de vida, não materiais, mas as nossas condições de vida espirituais. E, surpreendentemente, nós percebemos que, à medida que nós melhoramos espiritualmente, o nosso panorama material se modifica. Aquilo que antes era problema fica tão pequeno que já não é mais. Aquilo que antes era dificuldade, nós passamos a entender que é o quê? Degrau para uma subida. E é então sobre isso que nós falaremos nesta tarde, procurando correlacionar, mostrar como esse ensinamento de Jesus, do buscai e achareis, do ajuda-te e o céu te ajudará, como ele pode ser aplicado, então, na nossa vida pessoal. De que maneira nós podemos fazer isso. Então nós entendemos que há algo que nós precisamos realizar para o nosso bem-estar espiritual, para que nos sintamos felizes, harmoniosos, pacificados, harmonizados com as leis divinas. E nós sabemos que o amparo espiritual existe permanentemente para nós. É que nós hoje, devido à limitação que o mundo material nos oferece, nós não conseguimos observar, ver aquilo que existe espiritualmente nos acompanhando. Mas podem acreditar, cada um de nós temos uma assistência espiritual muito grande. Espíritos devotados, espíritos harmoniosos, espíritos que são missionários de Jesus, nos acompanham, nos ajudando, nos instigando ao bem, nos favorecendo em muitas circunstâncias. Mas a única coisa que eles não podem fazer em nosso favor é remover os obstáculos do nosso caminho. A única coisa que eles não farão é tirar os problemas da nossa vida. E a gente pensa, poxa, então eles não são tão amigos assim, porque se fossem, eles afastariam os problemas da minha vida. Mas é só a gente consultar a história do Evangelho e observar os discípulos diretos de Jesus. Algum deles teve comodidade? Algum deles teve facilidades? Não. Todos enfrentaram muitas lutas e muitos impedimentos. Todos, para alcançar aquela condição e continuar sendo discípulos de Jesus, tiveram que enfrentar obstáculos. Nem mesmo Jesus poupou os seus amigos mais próximos das lutas que a vida tinha a oferecer a cada um. Isso porque, tanto Jesus naquela época, quanto nos nossos dias, a espiritualidade superior faz, é não tirar de nós a experiência que nós necessitamos para o nosso crescimento espiritual. Aquilo que normalmente nós ouvimos dizer que são as provas, as expiações, as dívidas do passado, o que são exatamente isso? São experiências que nós precisamos enfrentar para o nosso crescimento. E qualquer um que tenha mais experiência de vida sabe o quanto a sua vida, por mais marcada de lutas, de sofrimentos, mas o quanto essa vida foi importante para que você seja o que você é hoje, para que você tenha a condição que tenha hoje. Nós temos, talvez hoje, já algumas virtudes conquistadas, não foi porque nós tivemos facilidades no passado, mas porque nós tivemos situações desafiadoras, que naquele momento nós entendemos que eram situações de dor, de luta, mas que elas foram, na verdade, experiências aonde forjamos o nosso caráter. Nós sabemos que o metal, para ele ser trabalhado, ele precisa ser aquecido. Uma solda no metal, ela só acontece sob altíssima temperatura. É só ali que ele adquire aquela característica necessária. Assim também é o espírito. A luta, a prova, a dificuldade, ela representa o quê? A experiência que vai forjar aquilo que nós estamos nos tornando, porque nós ainda não somos seres acabados. Nós não somos seres prontos ainda. Nós somos seres em evolução que podemos ainda nos considerar nas mãos de Deus, ainda sendo formados. Nós ainda temos essa nossa condição ainda em elaboração. Nós somos seres que ainda estamos crescendo. Aquilo que no Espiritismo nós chamamos de evolução espiritual. Então nós somos seres ainda em aprendizado. Mesmo aqueles mais idosos, aqueles que já viveram muitos anos, ainda são seres em aprendizado, em evolução, em crescimento espiritual. Por isso que ninguém, em nenhuma idade aqui na Terra, pode se dizer, eu já não tenho mais nada a fazer, eu já fiz tudo o que eu podia. Na verdade, não. Na verdade, nós todos temos muito a realizar. E nós poderíamos pensar, mas que tipo de realização é essa? Eu tenho que conquistar o quê? Coisas materiais? Não. Eu tenho que conquistar a mim mesmo. e eu tenho que conquistar valores, virtudes, princípios que me tornem um ser diferente, um ser melhor do que eu sou. Só que esse é o grande problema que a humanidade enfrenta. A maior parte das pessoas hoje não entendem a vida dessa forma. Acham que a vida é o ganhar, é o possuir, é o ter, é o conquistar. É conquistar uma segurança que nunca chega. Por quê? Enquanto nós estivermos conquistando segurança exterior, e ela é importante, nós não negamos, mas ela não é a única nem a mais eficiente que nos garantirá. Quando nós buscamos apenas a segurança exterior das coisas materiais que cercam a nossa vida, nós nunca encontramos aquele estado interior que nós podemos dizer: ah, eu não me considero feliz, mas eu me considero uma pessoa que tem muitos momentos felizes. É só quando a gente busca essa segurança espiritual é que nós conseguimos nos sentir nessa condição. Uma pessoa disposta a enfrentar qualquer obstáculo, uma pessoa feliz com aquilo que tem na sua vida, contente com as suas condições. É só quando a gente conquista essa segurança interior que nasce de uma mente harmonizada com as leis divinas, uma mente em equilíbrio com os princípios espirituais, uma mente que está ali em sintonia com a lei maior do universo, que é o amor. É só quando nós atingimos esse estado que nós passamos a ter essa força interior que nos impulsiona e nos ajuda e nos dá condições de enfrentar quaisquer obstáculos. E essa conquista, ela depende muito do quanto nós nos dedicamos a cultivar a nossa religiosidade e a nossa espiritualidade. Essa força vem à medida que vamos buscando aprimorar os nossos conhecimentos espirituais e passamos a aplicá-los em nossas vidas. É fazendo isso, buscando conhecer a vida espiritual e buscando aplicar esse conhecimento na nossa própria existência, que nós passamos a nos sentir cada vez mais fortalecidos, cada vez mais harmonizados. É isso que Jesus queria dizer quando ele sintetizou naquela frase do Evangelho, em que devíamos buscar primeiro o reino dos céus e as suas virtudes, e tudo mais nos seria dado. Quando a gente busca essa nossa espiritualização, que é simbolizada nessa busca do reino dos céus, nós criamos um estado de harmonia e de equilíbrio que favorece tudo em nossa vida, que transforma tudo ao nosso redor. Não significa que as dificuldades vão desaparecer. Por quê? Porque as dificuldades, elas são as lições que nós já sabemos que são necessárias para a nossa evolução espiritual. Então, nós teremos ali, nessas dificuldades, a oportunidade do nosso crescimento. Acontece que quando nós mudamos a nossa forma de ver o mundo e passamos a compreender o porquê da dor e do sofrimento, o porquê das dificuldades, nós passamos a ter uma nova forma de lidar com esses problemas. E aí passamos a ter forças para superar. Passamos a ter a condição para alcançar o equilíbrio, o bem-estar e a superação dos problemas. Só que nós só vamos fazer isso se nós empregarmos a nossa inteligência, que poderíamos dizer inteligência espiritual, na solução dos nossos problemas. Somente aí nós vamos conseguir. Então, nós devemos seguir alguns passos para a solução desses nossos problemas, a partir do emprego desse conhecimento espiritual que nós vamos adquirindo na solução dos nossos conflitos. O primeiro passo decisivo para a solução dos problemas é pedir ajuda. Nós devemos pedir ajuda. Nós devemos iniciar esse pedido através da oração. Aí todo mundo vai dizer assim: mas eu já faço isso. Eu já oro, eu peço a Deus: Deus, tira de mim esse fardo porque eu não estou aguentando. Mas não é assim que nós devemos nos dirigir a Deus. Nós não devemos falar para Ele: Deus, afasta de mim todas as provas que eu tenho na vida. Nós devemos dizer: Deus, me dê a força para que eu supere tudo e possa aprender aquilo que eu preciso aprender com essa experiência que eu tenho hoje na minha vida. Eu devo pedir a Deus não para remover os obstáculos, mas para que Ele me mostre o que eu tenho a aprender com aquele obstáculo e eu possa superá-lo. Sabe por quê? Porque se eu simplesmente tiver a prova afastada, aquilo que está em mim, aquela característica minha de imperfeição, que cria um problema, que cria dor, vai criar outros no futuro. E a gente pode pesquisar aqui agora e perguntar: você conhece pessoas que já tiveram inúmeras oportunidades na sua vida de consertá-la, de arrumá-la, e a pessoa está sempre se complicando? Todo mundo vai dizer que conhece um monte de gente. Talvez alguém sincero diga: eu mesmo sou assim, eu sempre me complico na minha vida. Por quê? Porque não basta a gente apenas afastar o problema da nossa existência. Nós temos que entender o que esse problema tem a nos dizer sobre o que nós somos. Eu tenho que entender o que essa prova hoje da vida tem a me ensinar. E modificar em mim aquilo que, existindo em mim, produz esse sofrimento. Tem pessoas que nunca tiveram amigos. Até tiveram bons companheiros, bons colegas, mas que com o tempo essas pessoas vão se afastando. E a gente muitas vezes se sente na vida num momento assim, de solidão. E pensa: poxa, eu não tenho ninguém na minha vida. Aí cabe a reflexão: será que eu sou uma pessoa que cativo as outras? Ou eu, pela minha personalidade, afasto as pessoas? É essa reflexão, quando nós enfrentamos a prova da solidão, que nós devemos ter. É óbvio que há inúmeros casos. Há pessoas muito legais, muito bacanas, e que muitas vezes se encontram sozinhas. É verdade, existe. Mas também existem muitas pessoas que não são capazes de cultivar as outras em torno delas. Então, aí, para essa pessoa, a solidão significa o quê? Significa que ela precisa mudar algo dentro dela. Quer dizer que ela precisa se tornar um bajulador? Não. Mas que ela precisa se tornar alguém que, por exemplo, não seja tão reclamona. Pode observar, quem de nós gosta de estar com alguém que só fique reclamando o tempo todo da vida, da sociedade, do que vivenciou? Quem que gosta disso? Ninguém. Quem que gosta de estar conversando com alguém que só lamenta e pragueja o tempo todo? Ninguém gosta. Então, para essa pessoa, a solidão vai representar o quê? A reflexão que ela deve ter sobre si mesma e verificar: há em mim algo que afasta as pessoas? Essa é uma forma de a gente ver diferente a dor e o sofrimento. Nós podemos pegar outro exemplo. Existem pessoas que têm muitas dificuldades financeiras, porque gastaram demais e hoje não conseguem resolver suas dívidas. Essa pessoa poderia se perguntar: será que não me falta humildade de saber viver de acordo com as minhas posses, de acordo com aquilo que eu posso efetivamente gastar? Porque hoje em dia essa é uma das maiores causas de sofrimento, de dores para as pessoas. É se ver envolvidas em dívidas, em consumo excessivo e não conseguirem resolver os seus problemas. Outras até nem fazem as dívidas, mas elas se sentem infelizes e amarguradas porque desejariam possuir algo que não podem. E aí caberia a reflexão então para a pessoa: essa minha condição hoje de sofrimento, ela revela o quê? Que eu sou um ser que dá muito mais valor às coisas materiais ou aos bens espirituais? E não custam nada para adquirir. Simpatia, amizade, respeito, companheirismo, isso são valores que podem nos pertencer desde que os cultivemos, desde que os adquiramos. Nós podemos conquistá-los. Então cabe a gente pensar isso. Será que hoje a minha condição material que me faz infeliz, dívidas e outros problemas de natureza material, será que não é decorrente disso? De algo que eu não aprendi ainda a viver para aquilo que é mais importante no ser humano, que é ser, que é existir, que é se comunicar, que é poder se relacionar com outras pessoas? Será que hoje as minhas opções por valorizar tantas coisas materiais não me fazem uma pessoa só voltada para o mundo material e alheia às coisas espirituais? Então é por isso que nós não podemos pedir que a prova seja afastada da nossa vida, que a dificuldade seja simplesmente superada. Por quê? Ela pode ir embora, mas outros problemas equivalentes virão. Porque enquanto nós não aprendermos o que temos que aprender com aquela nossa experiência de luta, de sofrimento, de dor que nós estamos tendo no momento, nós não estaremos progredindo. Nós simplesmente estaremos nos deixando levar pela vida. Nós seremos como aquele tronco que está ali na beira da praia, que as ondas do mar vão, levam e trazem. E ele não tem parada. Vai e volta, e naquele atrito ele se desgasta. Mas efetivamente ele não se torna nada. Ele é apenas jogado pelas circunstâncias da vida. Quando nós nos deixamos viver simplesmente deixando a vida nos levar, nós não estamos tendo crescimento espiritual. Nós só estaremos repetindo experiências. E é por isso que hoje nós temos que buscar o autoconhecimento para a superação das nossas lutas, das nossas dificuldades. E sintam-se muito felizes por já terem essa disposição de hoje estarem numa reunião como essa. Porque já denota que nós já estamos despertos para essa necessidade do espírito imortal que nós somos. De ser seres que vamos buscando, através desse autoconhecimento, uma condição de nos melhorarmos e usufruirmos mais da vida. Então, para a solução dos problemas, a primeira solução é buscarmos, através da oração, não o pedido e o afastamento das nossas provas, das nossas lutas, mas pedir a Deus que nos mostre o que eu tenho que aprender, meu Deus, com essa experiência. O que essa dor, essa luta, essa prova que hoje eu enfrento tem a me ensinar? Que eu preciso melhorar o que em mim? Qual a qualidade que eu tenho que conquistar? É isso que nós devemos pedir, porque tenho certeza que à medida que vamos mentalmente formulando esse pedido, nós receberemos uma resposta, que muitas vezes ela não é fácil de decifrar, ela não vem instantaneamente assim. Mas ao longo dos dias aquilo vai amadurecendo na nossa mente, e nós passamos a ter clareza do porquê nós vivenciamos aquela luta. E aí, para encontrar a solução, é mais fácil do que se nós simplesmente ignorarmos aquela prova, o que ela tem a nos ensinar. Há outras coisas que nós precisamos fazer também para obter solução dos nossos problemas. Aplicando esse trabalho intelectual, aplicando a inteligência que é necessário e que é a primeira condição para a gente receber auxílio, que é a primeira parte lá, o buscai, o ajuda-te. Nós devemos também combater em nós os sentimentos e os pensamentos destrutivos. Porque normalmente, quando a gente enfrenta problemas, a nossa vida mental entra numa perturbação muito grande. Há inúmeros pensamentos e sentimentos que nos dominam. E nós temos que combatê-los, porque eles são destrutivos. Eles podem nos fazer agravar os problemas da nossa vida. O primeiro dele é revolta. A gente sente a revolta quando a gente parece que percebe ali que nós não estamos sendo amparados, protegidos por nada, por ninguém. E muitas pessoas caem no ceticismo, caem na não crença, acham que não existe Deus, não existe providência divina, não existe nada. Esse pensamento é destrutivo, porque ele bloqueia na nossa mente qualquer possibilidade de intuição que a espiritualidade pretenda de nos ajudar a nos orientar na solução daquele conflito. A revolta, ela cria dentro de nós como se fosse uma armadura e impede o acesso dos bons da nossa mente. Só que ela abre portas para um outro mundo, para uma outra dimensão, que é aquela dos espíritos de natureza inferior. E a partir da revolta, a gente pode entrar em conexão com seres que foram nossos companheiros em outras vidas, nossos adversários, que comumente são chamados de obsessores, e eles passam a alimentar esse sentimento de revolta dentro de nós, mais ainda. Então a revolta é um pensamento destrutivo. Quando você, diante de um problema, começar a se sentir muito nervoso, irritado e se achar injustiçado, bloqueie, porque isso não trará solução e complicará a sua vida. Tem pessoas que são tomadas por fúria, por exemplo, à medida que se vê sem a solução de um problema. E elas se voltam, por exemplo, contra os entes queridos, se voltam contra os seus próprios bens materiais, destruindo. E a pessoa destrói as suas relações afetivas e destrói o pouco que ela tem. Isso tudo nascido do quê? Dessa indignação, dessa revolta inicial. E depois, para consertar e juntar os cacos, é muito difícil. Porque objetos materiais a gente substitui. Mas as afeições, às vezes a gente magoa tanto que elas ficam afastadas por um tempo da vida, que vai levar muito tempo para a gente conquistá-las novamente. Então, nunca alimentar esse sentimento. Outra coisa que é muito comum nas pessoas que vão procurar, então, a solução dos seus problemas, do encontro, é querer transferir a responsabilidade do problema para outras pessoas. É jogar a culpa nos outros. Esse pensamento é muito comum. A gente, quando enfrenta uma dificuldade na vida, a gente quer o quê? Dizer, não, eu fiz isso que me complicou a vida, mas porque fulano e ciclano interferiram, porque não me ajudaram, porque não me favoreceram, porque eu precisava dele e não estava disponível, porque não fizeram por mim isso. É muito comum a gente querer tirar a responsabilidade de que o sofrimento e as lutas vêm da gente e transferir para os outros. No meio espírita existem pessoas que fazem isso. Tudo que dá errado na vida dela, elas falam, são os obsessores que estão me prejudicando e me atrapalhando a vida. E não é bem assim. Eles atrapalham? Atrapalham. Os encarnados os atrapalham? Os atrapalham. Mas a decisão final de tudo que afeta a sua vida é sempre sua. Você pode ter sido traído, mas como você vai se conduzir a partir da traição é uma decisão sua. Você pode ter sido roubado, mas como você vai agir depois é uma decisão sua. Você pode ir lá e roubar outra pessoa para repor aquilo que foi tirado de você. E não é só bem material que as pessoas roubam. Elas roubam outras coisas, a paz das pessoas, por exemplo. Tem gente que fala assim, ah, não me deixaram em paz, agora eu vou infernizá-los. Não é assim? Então, só que a gente pode mudar isso. A gente pode falar assim, eu fui prejudicado, mas eu não vou fazer isso. Eu não vou levar o mesmo sabor que eu estou experimentando agora para ninguém. Então, a decisão, a partir do ponto que a gente enfrenta o problema, que ele surge, é nossa, nunca é o outro. Nós temos que parar com essa mania de encontrar a culpa no outro. A mãe bate na criança porque o pai brigou com ela. Aí depois explicar, filha, desculpa, eu bati em você, mas é porque estava irritada com seu pai. Ou o pai faz isso, né? Vai lá e desconta toda a raiva que ele tem na família. E depois ele se desculpa, ah, desculpa, é porque lá o serviço está muito difícil. Não, a gente tem que cortar isso, gente. Parar de jogar a culpa no outro. Me perdoe porque eu sou fraco, eu não consigo agir corretamente. Assumindo essa responsabilidade é muito mais fácil a gente vencê-la. Porque enquanto eu ponho a culpa no outro, ele é o culpado. E eu não posso mudar ninguém. Mas quando eu assumo a responsabilidade de que eu crio o problema, de que eu faço a situação mais difícil, aí eu tenho condições de me modificar. Tenho condições de me ajudar. E é aí que o céu nos ajuda. Porque aí eu estou buscando realmente entender a vida. E eu vou achar esse entendimento. Uma outra atitude extremamente negativa é quando a gente pensa em soluções desonestas para os nossos problemas. Porque realmente, eu posso estar tendo um problema aqui na minha vida, mas eu vou tentar fazer isso, não importa se vai ferir ou magoar outras pessoas, ou se vai lesar outras pessoas. O importante é que eu resolva o meu problema. Na verdade, você não está resolvendo o problema. Você está removendo um obstáculo da vida, mas aquilo que você tinha que aprender com aquilo, você não aprendeu nada. Então, nós nunca podemos cogitar, pensar em nenhuma solução desonesta para nenhum problema da nossa vida. E nós não podemos nem pensar isso. Quando esse pensamento vem, nós temos que rechaçá-lo imediatamente, quer dizer, bloqueá-lo da nossa mente. Nós temos que responder mentalmente assim: isso não é para a minha vida. Usando uma frase que era até cômica, né? Isso não me pertence. Isso não faz parte daquilo que eu quero ser. Então, temos que pensar dessa forma. E uma outra forma que nós devemos fazer, né, na busca das soluções dos nossos problemas é nunca superdimensionar os nossos problemas. Porque a pior forma de a gente tentar se ajudar é a gente ficar com aquela dó excessiva da gente, imaginando que o nosso problema é o maior do mundo, e não é, gente. Se você for observar, você sempre vai encontrar alguém em situação muito mais crítica do que a sua. Tem gente que lamenta: ah, minha casa está feia, está tudo embolorado, está tudo estragado, isso aqui. Mas tem gente que está dormindo embaixo de um cobertor numa calçada. Ele poderia reclamar do cobertor dele? Tem gente que nem cobertor tem. Então, é isso que a gente deve pensar. Nunca achar que o nosso problema é maior do que o outro. Nós não vamos dizer: ah, isso não é nada. Porque se está nos incomodando é alguma coisa. Mas o que nós vamos fazer é o quê? É não achar que esse problema é o pior da vida. Pior do que estar numa casa que as coisas estão difíceis é você não ter paz nessa casa. Pior do que você não ter paz na casa é você ter uma legião de pessoas te perseguindo e querendo te fazer sofrer. Então nós sempre encontraremos situações mais críticas e mais dolorosas. Então não superdimensionar nosso problema, achando que somente nós estamos sofrendo. Porque quando a gente pensa assim, a gente foca demais só as nossas lutas e a gente não percebe que talvez elas não são tão grandes assim e elas nem estão acima das nossas forças. E que se nós tivermos um pouco mais de compaixão e exercitarmos a caridade, talvez tenhamos condições de atrair para nós melhores condições. Porque o amor é uma força tão poderosa que, à medida que nós vamos exercitando, ele vai modificando a nossa vida e vai nos trazendo um bem-estar maior. E uma outra forma que a gente precisa, ou melhor, outra forma que a gente tem que combater de pensamentos e sentimentos é a de não pensar em fuga, largando as outras pessoas com os nossos problemas. Não aguardar soluções mágicas e fáceis para os problemas. Muitas pessoas pensam assim: ai, Deus, me premia o meu bilhete lá da loteria, me dá os 6 números da Mega Sena, pois vou ajudar um monte de gente. Veja, essa seria a solução fácil do problema. Na verdade, se nós quisermos realmente a solução, nós temos que trabalhar para que ela aconteça. Certo? E uma última recomendação é a gente não adiar indefinidamente as nossas soluções dos nossos problemas. Não deixar só as coisas irem rolando ao longo da vida. Devemos pegar aquelas pendências que nos tiram mais o sono e agir de maneira ativa na solução desses problemas. Nós vamos ver que a nossa vida passa a fluir de uma maneira melhor. Devemos também aplicar essa nossa inteligência, esse trabalho intelectual que nós temos que realizar no nosso progresso, devemos aplicar também na prevenção dos nossos problemas. Iniciando pelo conhecer a si mesmo. Saber exatamente que pessoa nós somos. As pessoas não se conhecem na maior parte das vezes. As pessoas muitas vezes elas exaltam as suas supostas virtudes, o seu suposto merecimento, as suas supostas vantagens em relação aos outros. As pessoas falam de boca cheia, assim, eu não faria isso que fulano faz. Mas, na verdade, nós não nos conhecemos. Nós precisamos conhecer as nossas imperfeições e observar o quanto elas são fatores propiciadores de dor e sofrimento na vida. Por isso que o conhecer a si mesmo é tão importante. Quando nós nos identificamos nos nossos defeitos, naquilo que nós somos, nós conseguimos até começar a prevenir as nossas ações. Já não vou mais fazer, já que eu sei que isso é um fator que cria conflito, eu já não vou ser mais assim. Tem pessoas que só aprendem a se conhecer depois de muita luta, muita prova, muito sofrimento. Mas ninguém precisa passar por isso. Ninguém tem que se descobrir só depois que errou. Nós podemos, a partir do momento que vamos nos sondando, nos conhecendo, analisando o que nós somos, nós podemos ir prevenindo o aparecimento de problemas na medida que nós vamos aprendendo a nos controlar e não a mais ser guiados pelas paixões, pelos vícios e pelas imperfeições. É o momento que nós adquirimos autocontrole. Então, essa é uma forma de prevenção. E é importante, né, a gente entender e compreender o mundo que nós estamos vivendo. É um mundo de transição, é um mundo que nos apresenta que a felicidade está em coisas exteriores, em coisas materiais. É um mundo que nos diz o tempo todo, pelas propagandas, pelos exemplos que a gente tem dos filmes, das novelas, consuma, tenha para ser feliz. Se eu não entender esse jogo tenebroso que existe hoje no mundo, eu me deixo levar por essa onda e eu crio muitos problemas por isso. Tem pessoas que se torturam para ter uma aparência física que é a menor parcela da população humana que tem. Aquilo não é o padrão da espécie humana e as pessoas se torturam para ser como aquilo que é eleito, como o alvo que todos têm que atingir. Então nós temos que entender que o mundo é esse que nós estamos vivendo e perceber que nós não temos que seguir isso que nos é mostrado de maneira tão insistentemente. Não temos que ter para ser feliz, não temos que ser bonitos para ser feliz. Nós temos que nos sentir bonitos. E nós temos que ter aquilo que é necessário à nossa vida para nos sentirmos felizes. E não o supérfluo. E, por fim, nós vamos lembrar uma recomendação de Jesus que está lá no Evangelho de João. É um dos capítulos finais, quando Jesus já está se despedindo dos discípulos, porque já está se prenunciando todo aquele drama da sua crucificação e morte. E ele diz algo que é a chave para a gente solucionar os nossos problemas e os nossos conflitos existenciais. Ele fala assim, olha, mundo, tereis aflições. Não enganou ninguém, mestre. Deixou claro que o mundo é um campo de provas, de lutas e expiações. Mas tende bom ânimo. Tenhamos bom ânimo diante da vida, tenhamos paciência, tenhamos essa vontade de viver renovada a cada dia, e nós veremos que, assim como ele disse, eu venci o mundo, nós também venceremos o mundo. Tenhamos paciência e perseveremos no bem, buscando a inspiração através da oração e a reflexão sobre a nossa vida. E nós venceremos todos os obstáculos. Nós alcançaremos essa felicidade relativa que nos é possível neste mundo. Que Jesus nos abençoe a todos, que a espiritualidade maior possa suprir qualquer defasagem do que eu não pude transmitir nesta tarde, e que todos possam, a partir dessas reflexões, encontrar aí um novo estímulo, um novo ensejo à sua vida. Que Jesus abençoe a todos. Muito obrigado.